Um, dois, três, gravando palestra. Claquete. Pá. Ah, Sabrina e o Pedro, eles me surpreendem quando eu venho aqui. Geralmente eu venho aos domingos, né? Por quê? Porque durante a semana aconteceu uma situação entre eu e uma pessoa aqui do centro, uma coisa interna, e eu disse, Paulo, tenho que levar uma flor para ela, uma rosa. Aí deixei aquilo guardado no meu campo mental. Ok, ok. Aí eu chego, sempre que eu chego aqui, eu venho com um negócio para falar. Aí eu, é a Sabrina ou o Pedro que mudam. Aí eu, o Pedro sabe, me conhece já, a Michelle também sabe disso, que vem os bichinhos comigo, os intra, né? E eles ficam, falam aqui, mexem dali, jogam uma coisa na minha cabeça e tal. E a Sabrina hoje, ela abriu a sessão aqui com um negócio, a gente vai até ficando meio... Uma coisa interessantíssima que foi como eu aprendi, como eu entrei na espiritualidade, que é a chamada Chama Violeta de Saint-Germain. Eu, em 2013, eu conheci minha atual companheira, e ela, dois ou três meses depois, ela não sabia quem eu era, né? Pô, cara, será que esse cara é meio espiritualista e tal? Você não quer ir lá conhecer Saint-Germain? Eu falei, São o quê? Tudo bem. Aí cheguei lá e realmente comecei a... Era feito mais ou menos isso aqui. A pessoa faz os mantras em voz alta e depois a pessoa faz uma introspecção daquilo, uma meditação rápida. E aí eu falei, poxa, cara, quando você fechava o olho depois de fazer um mantra daquele, via muita coisa. Então hoje, quando a Sabrina começou a sessão aqui, e ela falou exatamente desse raio, que é o raio violeta, que é um negócio que tem tudo a ver com a era aquariana. A gente está saindo de peixes e indo para a era aquariana. E um dos raios, talvez um dos mais preciosos nesse processo, é o raio violeta por causa disso, porque ele nos traz o conhecimento e, através do conhecimento, ele tira todos aqueles karmas que a gente tinha. Entendeu? Você chega num centro como esse, como ela está pretendendo fazer aqui junto com o grupo, né? De usar os elementais para fazer aquele trabalho de limpeza. Você usando o raio violeta com isso, você joga o conhecimento na pessoa que ela tem aqui através das palestras, que ou vem dos médios, quer dizer, que vem dos médios, né? De uma forma ou de outra. Eu posso incorporar, mas dou uma palestra. Então, você vai adquirindo aquele conhecimento e vai tirando muito karma de você, até sem você sentir. E eu estava vendo agora o Vicente, ele vem, chama uma pessoa, ele chama um médium, descem, a gente vai ali fora ver que as pessoas estão conversando entre si. Isso é de uma importância muito grande, porque os baixinhos ficam tudo aqui, aquele ali. Aí o cara vai chamar aquele ali, desce ali, aquele médio ali. Tudo é intuído para a gente. Por quê? Vou explicar. Os intraterrenos, que é uma população três vezes maior do que a população que nós temos aqui na superfície, não encarnada, junta todo mundo, que são 20 e tantos bilhões de pessoas. Dos intras, são quase 30, 40, 50 bi. Você tem intras negativos e intras positivos. Eles vivem nos planetas. Os intras trabalham e vivem para os planetas. Eles não são como nós, que vamos virar interplanetários, depois espaciais, e vamos embora daqui. Tchau, vou para outro planeta. Tchau, vou para outro planeta. Tchau, vou para outro. Essa é a nossa função. Eles não. Eles fazem parte de uma parte do ser humano, da raça humana, que fica nos planetas. E toda essa turma que a Sabrina usou aqui hoje para fazer os elementais são completamente direcionados, orientados, monitorados, conversam com eles direto, com os intraterrenos de cura, de negativo, que é exatamente isso, a cura onda que faz aquela tranquilidade nas pessoas. Eles fazem, o trabalho deles nessa transição planetária é muito grande, é enorme, é monstruoso. Mas esse trabalho de cura é também um trabalho que funciona para nós aqui um pouco como se fosse um esparadrapo, um curativo. Porque você tem a terra física E você tem a outra terra hiperfísica, para não bater ali. Você tem a outra terra hiperfísica cujos eixos estão desconectados. Agora, essas duas terras vão chegar a um determinado momento da transição planetária que elas vão se encontrar. Aí os eixos vão ficar certos. Entendeu? Até isso acontecer, todas essas funções que são feitas aqui de cura são extremamente necessárias para poder alinhar. Uma coisa que eu não sabia, olha que interessante. O nosso corpo humano foi feito para andar em linha reta. Se a gente sobe uma ladeira, a gente já fica completamente desalinhado e perturbado, cara. Pô, minha sogra sobe a ladeira lá da rua Assis Brasil, ela... Pô. Claro! O nosso corpo humano foi feito para andar em linha reta. Não foi feito... A gente pode até subir escada, mas andar... Tem gente que fica extremamente tonto por causa disso. Então, essa questão da cura e principalmente essa questão dos raios que estão na transição planetária, os raios que vão trabalhar a era de Aquários, é interessante isso. Porque existe muita controvérsia, né? Ah, não, fulano de tal está no raio tal, Beltrano. O que eu trabalho é o seguinte: tem nosso querido mestre Sananda, Jesus, que é o sétimo raio. Perdão, é o raio de número 6. É o raio rubi, o raio dourado. Abaixo dele tem o raio amarelo, que é o mestre Kutumi. Tem até uma moça que veio de camisa amarela hoje aqui, de blusa amarela. E tem o raio azul, que o mestre é o Moria. O raio amarelo vai ser responsável por toda a nossa parte de educação na era aquariana. Toda a parte de trabalhar esse conhecimento, essa educação, esse trabalho de aprender e ensinar. O raio azul do mestre é o Moria, que, aliás, tem um chakra da Terra, do planeta Gaia, que está aqui numa cidadezinha lá em Goiás, que é o raio principal. E tem várias ramificações intraterrenas por todo esse país chamado Brasil. Por isso, nosso país, ele é o mais importante na transição planetária, não porque é o Brasil, com todo o respeito que eu tenho ao meu país, mas porque é o planeta, é o local do planeta onde está o chakra do mestre, é o Moria, que é o raio azul. Aí abaixo dele você tem quatro raios. Os da ponta é o mestre Saint-Germain, raio violeta. O da outra ponta é o mestre verde, Hilarion. O Hilarion, que é o verde, é o raio da mecânica, do processo mecânico de toda essa transição planetária. Ou seja, vai haver a bonança, vai haver o progresso da geração aquariana. Você tem do lado dele o raio branco, que é o mestre Seraphis Bey, que é o raio das artes, gente. A gente tem que resgatar as artes no planeta, a música, o teatro, a dança, entendeu? Isso é muito bonito. Do lado dele vem um raio que eu acho hiper importante, daí a rosa que eu trouxe, agora me... que é o raio da mestre Rowena. Esse raio vai trazer para nós uma coisa que a gente precisa resgatar, e ele falou, o Sérgio falou nisso agora, é o raio que vai resgatar a pessoa mais velha, o idoso, vai resgatar a mulher e vai resgatar a criança. Essas três figuras serão os nossos mestres na era aquariana. Escutemos eles na era aquariana. A mulher vai ser resgatada, a criança vai ser resgatada, que também foi muito maltratada. O velho, a criança e a mulher foram muito maltratados na era de peixes. Agora não vão ser mais. E lá do lado vem o raio Saint-Germain, que é o raio de número 7, que é o raio violeta. Então, essa formação, porque, gente, não se iludam, por trás dessas palestras que nós damos aqui, por trás disso, e os médios que estão aqui, que têm a visibilidade, veem, é uma estrutura gigantesca, gente. Gigantesca. A gente não dá um passo, não dá um bocejo, como ele deu agora, sem que os caras lá anotem. O Russo deu um bocejo. O que quer dizer isso aí? Ah, peraí, deixa eu ver a frequência dele. Eles anotam tudo. Tudo que a gente puder imaginar e não imaginar. Entendeu? Eu vou a partir de agora, já estou passando aqui para a direção da casa, umas coisas interessantes que eu vou passar para vocês com calma, que é a chamada agenda aquariana. Esse planeta Gaia vai ter uma série de locais nele, de locais de energia, de frequência aquariana. Senão, não acontece a transição planetária, não se iludam. O planeta Terra está atravessando uma área do universo que o casal, que é o que normalmente nós chamamos de Deus, é um casal, mulher e pai e mãe, e Espírito Santo junto. Essa turma aí, eles fizeram com que o nosso sistema solar atravesse uma área que nós estamos atravessando agora, muito evoluída, mas muito evoluída, gente. Que a gente só está sobrevivendo aqui porque tem muito espírito evoluído aqui nos ajudando. Aí vem aquela questão que a Michelle fala muito bem dos códigos. Vem código aí que não acaba mais para poder segurar esse troço. Porque tem muita gente aqui que precisa estar, né, viva, encarnada, para segurar essa peteca. Entendeu? Então, para finalizar, pensem nisso. A estrutura é enorme, é monstruosa. Essa agenda aquariana vai fazer com que vocês, cada um de nós aqui, identifique o seu modelo de aldeia, de local, para onde você vai. Eles dizem assim: não se preocupe com a transição planetária. Preocupe-se em estar fazendo o bem ao próximo, em estar ajudando ao próximo, que você vai estar no lugar certo. Entendeu? Então é isso. Vamos transmutar essa energia boa que a gente tem aqui na casa e que é fantástica. E por enquanto, eu vou ficar por aqui. Tá bom, pessoal? Valeu.